esqueci o que você me fez. Me marcou demais na primeira vez. Coisa boa assim eu não vou conseguir deixar. Beijo gostoso, que jeito meigo de amar. Há muito tempo eu sonhava com amor assim. Me fez subir esse fogo que não tem fim. Deu certo, deu certo sim. Eu em você, você em mim. Muita gente pensa que ser feliz é ter qualquer companhia pra poder viver. Mas eu não concordo, isso só engana. Todo casal só dá certo quando se dá bem na cama. Há muito me fez subir esse fogo que não tem fim. Deu certo sim. Eu em você, você em mim. Deu certo sim. Eu em você, você em mim. Deu certo sim. Eu em você, você em mim. Deu certo sim. Eu em você, você em mim. Deu certo sim. Eu em você, você. Certo, sim, eu em você, você.